vila tá sinistra, ó. Vou te falar, os cara tão a mil, doidinho pra costurar. A noite é foda, tem história pra contar. É um dois e tu já era outra mãe que vai chorar. A vila tá sinistra, ó, vou te falar. Os cara tão a mil, doide pra descarregar. A noite é foda, tem história pra contar. É um dois e tu já era outra mãe que vai chorar. A noite é fria, o clima é tenso. O verbo pura que é extenso, o mundo imenso que ensina várias cabeças. Mas uns não aprende, sempre na mesma. Acha que a vida é um filme, até que ela vem de surpresa. E te agarra, tapa na cara. Deus polícia lá nos mano, envolvido da minha área. Quem se atrapalha que paga com a própria vida. Os cara vem te apaga do nada, a sangue frio pelas falhas. Diabo aqui veste farda, bom, bom. Respeito aqui não se paga. Não, não, não, não. Vidas não valem nada. Sangue escorre no chão. Coração, muito sem. Vidas vão, vidas vêm. A procura da cura pra amenizar. Tem do branco e da dura. Do verde a fissura. Do mano a procura. Pergunta pros bico onde tem pra comprar. A vila tá sinistra. Isla de terrorista. Na pista vai quem quer. Bobeou hasta la vista. Sepultura, perde a vista. Na pirâmide do sistema. Um trago na bira maldita. Causando pane na cena. Cineia. Esta tá uma algema pela liberdade de expressão. A bala vem perdida pra largar tu no caixão. Desordem e regresso é o legado que eu sigo. Se dependesse do governo, hoje eu nem tava mais vivo. A bala voa em rasante, pra tirar tua vida em um instante. Polícia no meu pé tentando me pegar em flagrante. Eu vou avante, sem nada a perder. Tenho tudo a ganhar, quem tá cansado de sofrer. Não tem pra onde correr, guerra do tráfico é matar ou morrer. Mas jamais se render, bandeira branca com sangue. Só se for assim, quantos caíram conspirando contra mim. Eu sei que a vila tá sinistra, depois das 10 inicia o evento. É toque de recolher e a biqueira no movimento. Onde todos buscam amor e matam se for preciso. Onde todos buscam a paz e honra no sacrifício. A revolta de não ter, mesmo do gatilho que atira. Falta água, falta luz, vai ter muitas vidas perdidas. Se tem base no inferno, eu vou queimar orando. Não resta nada a fazer, só manter o coração. Seu insano, 9 meses pra nascer. Que? Mano. Como assim, mano? Que é um segundo pra eu morrer. Eu sempre fiz minha segurança. Na vila eu chapo, meu moleque, nós não lida com criança. É a máfia do cetamin, marca de entrega no semin. Vem com o Jim, que tá tendo os carocinhos também tem. Mas não tá fácil, brinque tiozão. Noite caiu o fluxo, os boy tão neco na mão. Culpa dos doidão, da redondeza que tão. Dando com as duas mãos. Entrega agora a chave do golfe sapão. Virou faixa de Gaza. Ninguém mais sai de casa, não sei quem faz sua própria proteção. Eu acendo um do massa. Vou de trote lá na praça, trombas mano, porque hoje tem função.